Essa mina é minha cara, uma deusa joia rara, e de ver fico de cara, joga tudo e não para, não. De todas as vitrines ela é mais cara, de todas as vitrines ela é mais cara. Cheia de mar, nem te conto cara, com esse olhar ela me encara, com esse beijo me amarra, uou. De todas as vitrines ela é mais cara, de todas as vitrines ela é mais cara. Flagrei na festa, curtindo o som, me interessa, vibe do baile me desestressa. Enquanto eu tô aqui, observa ela distante, ela pica irritalito, ciclope sou mutante. Nem me dá bola, sabe que eu quero, sou paciente, segue o baile, nem te espero. Pique Red Bull, tô querendo te dar asa, quando o baile acabar, nós não volta pra casa. Mas tamo tempo junto, tamo pique assassino, ela é minha cúmplice, sou o Patino. Me deu uma chance, só porque sou rapper, nem tenho umas chance, muito menos o cash, sabe que sou quem ela merece. Ficou uma vez, nunca mais me esquece. E essa mina é minha cara, uma deusa joia rara, e te ver fico de cara, joga tudo e não para, não. De todas as vitrines ela é mais cara, de todas as vitrines ela é mais cara. Você é tipo o céu, a noite estrelada que me ilumina, não quero mais nada. Um raio de sol num dia nublado, calor do verão, meu copo gelado. Acredita, a mais bonita, chama minha atenção, é especialista. Agora me dá bola, sabe que eu te quero. Independente do passado, o coração é sincero. No domingo à tarde, só eu e você, de fundo Netflix pra nos entreter. Vou te dar um mundo e sou só amor, no tesão que arde o nosso calor. Te acompanho no caminho, seja onde for. Ela é tipo de pirona, tira toda a dor. Menina aquarela pra minha vida dar cor. Ela é o Black Sabbath tocando o terror. Tudo e não para, não. De todas as vitrines ela é mais cara, de todas as vitrines ela é mais cara. Cheia de mar, nem te conto cara, com esse olhar ela me encara, com esse beijo me amarra, uou. De todas as vitrines ela é mais cara, de todas as vitrines ela é mais cara. Mina maluca que me faz ter paz, diz que vai embora só que volta atrás. Sabe como eu sou, né, moleque sagaz? Deixei embora, não corri atrás de várias querendo, já não quero mais. Só é ela que eu quero e como ela faz. A noite te espero, chegar fica mais, dizer que exagero em fatos reais.